Voo 994, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2220, sua identificação por hoje, TAP, descer para 2010, 2014. 1806, desça para 2.000 pés na Projetap, um ajuste 10 no mar. Recife 2-0, complete, aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, tá 3520. 3520, boa noite, vento 090 graus, 079, 309, visto no zero, reporta trem baixo checado. Valeu. Sempre embaixo travado, 3520. Sim, nervoso. Depósito, 3520. Estou em Salvador na escuta do Mike Bravo Yang. Mike Bravo Yang, bom dia, senhor. Solicitando a autorização de reboque, posição de número 12, área remota, para a posição de número 2. Ok, tá livre de reboque, reporta no través portão 612 para prosseguir. Mike Bravo Yang. Copiado, será informado. Obrigado, senhor. direita, Alfa Juliette, portão 04. A direita, Alfa Juliette, portão 04, 3520. estabilizado igual o 186. O 186 complete a aproximação, torre 1895. Tá sim, Rogério. 186, cidade do LS, baixar travado. 8 no meio, bom dia, 20080 grau, 089. Autorizado pouso, pista no zero. Pouso na 10, 8 no meio. Solas 4, 5, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, mantendo escuta, boa noite, todo mundo. Torre, é o Bravo Índia retornando. O Bravo Índia vai fazer posição de trabalho 62 aguardando. Positivo, aguardando o hotel. O Bravo Índia avisou o coronel Taxi 9. Mais Bravo Índia avisou o coronel Taxi 9. Positivo. Então, o mesmo vai ingressar no pátio para a posição 03. Após o taxiamento do mesmo, está autorizado o reboque até confirmando o portão 02. Reporta no tempo. Será feito então. Após o ingresso, posso iniciar para o 2. Obrigado, cara.